8888. Informando que está livre. Aguardando no 888. Romeu, Romeu Oscar Bravo, prossegue final 97 após Boeing, na final da 1-0, a porta de passar a final. Bravo, vai pro passo da passa, eu estou autorizado para se passar direto para passa. Bom dia. Gol no 888, vento 100 graus, 089, autorizado pouso, pistão 0. Livre pouso no 888. Solo Salvador, bom dia, 3602, livrou na Cisco. Tan 3602, autorizado a ingressar na Alfa, reporte antes da Juliette. Livre ingresso Alfa, reporte antes da Juliette, Tan 3602. Prossiga. Está passando a posição a bola para ele. Está autorizado e direto ao negativo, 35221. Bien, 35221, negativo, direto ao Estabilizado no IRS, voo 1922. Com 1982, complexo de massa, me torre 18 desse momento. 262. Meu Oscar Bravo, 20090 graus, 08, nós confirmando direto. Pátio, está livre, repasso solo controlado. Mano Celo, Bravo. Foi 1922. 8, solo aos 41, direita solo 12, nesse mal 9. Alvito 2, continua a aproximação, informarei que está livre. Alvito 2, sim. Autorizada a ingressada Juliette, posição 07. Juliette, posição 07, está 3602. Grau 08, nós, autorizada a colar, posição 0. Salvador, o Papai de Unifor de Serra Equatel, passou o través de Paris, vai seguir com proa da rotatória. Sente reporte na rotatória Serra Equatel. Outro evento já de 589. Já ingressar na Alfa, reporte em Juliette. Muito aguardado, eu posso rodar do direto. Habitat 581, Sami Recife em 1-2690. 2-6-0. Confirmando o solo, é o 02 ou 07 de 3602? Então, 3602, posição 07. 07, obrigado, 3602. De nada. Seria liberar a gente de frente, vai ser guarda na proa de conquista, ou do 305, o Alvaro, o CDF-1301. Sami Recife, ano 2-6-0, 35221. Sim, verdade. Frequência no 2-6-0, 35221. 2-6-0, 35221, colega. Nove nove no um, decolou de 43, controle 1-9, decimal 8. 3-9-8, total 9-9-1-9. Controle, bom dia, total 9-9-1-1, decolado na sua escuta. Total 9-9-1-1, contato radar, suba para emitir voo 3-1-0, sai da MOMO. Ascensão 3-1-0, na saída Momo, total 9-9-1-1. Thank you. coming into 980, destination Mike, 122 skulls on board, ready to taxi. Romeo Papa Tango, aguarde cópia. Line 980 taken. American 980, destination Mike, is ready to taxi. Line 980, inform persons on board and do it in the alternative. American 980, we have 122 persons on board. American Line 980 approved the taxi via India on the holding point runway 10, contact tower 118-6. American 980, let's clear to taxi via taxiway India to the holding point of runway 10, tower. Diga. Autoriza a frota da presente? Mantenha a saída, aguarde a coordenação Recife. Afirmativo. Informe, Sierra Eco, hotel, autorizado final no 7, é porta toda final. É porta lá na final, Sierra Eco, hotel. Nós, Cabravo, acione o stand-by, responder. Boa noite. 3.29, voo 19. Gol 1888. Gol 1888. Autorizado ingressar na GLS, posição 03. Alfa Delta. 1982, autorizado ingressar na Alfa, repórter na GLS. Aonde? Oscar Bravo, informação a Mike, número 2 para cópia. Romeu Vatango, pronto para a cópia? Alfa, Alfa Delta. E Salvador, o Papa Uniforme, Sierra Eco Hotel, está na final de 3 milhas da 17. Sierra Eco Hotel, confirmando a matrícula Sierra Eco Hotel? Afirmativo, Papa Uniforme, Sierra Eco Hotel. Papa Uniforme, Sierra Eco Hotel, autorizado, pouso, pista 97, vento 090 graus, 089. Ciente, autorizado, Sierra Eco Hotel. Reporte antes da Juliette. Ciente, antes da Juliette, pouso 90. Romeu Oscar Bravo, vamos para a cópia. Romeu Oscar Bravo, autorizado, grupo Zulu, mil pés, pista 107, curva direita, corredor Axé, controle 119.8, torre 118.6, transponder 0165. De informação, afirmativo? Para de desvio de informação, está autorizado. Romeu Oscar Bravo, autorizado proa norte. Estacionamento de táxi, chame torre. 118.6, Romeu Oscar Bravo. Livre acionamento, bom táxi, Romeu Oscar Bravo. Oceania 6250, oceano identificação autorizado, chegada Mar, dá presente para o ITAP, em descida inicial para o nível 110. Ponte perto da 110. Autorizado, backtrack, tá recebendo até a bata. O Sierra Hotel Edson, Oscar 49. O Romeu Oscar Bravo tem condições de taxiar sobre a área Gramada, em decolar. Confirmando, decolar para o Norte, vento 090 graus, 08 nós. Após hora do solo, Romeu Oscar Bravo. Cabral decolou 50, controle 119, decimal 8. 5414, montado radar da posição coral no Prodimari para interceptar a chegada, reposto no ideal de descida. Zero Club Lanap, Secal, Soneo, Zero Wind, 090 degrees, 08 knots. 7980, Controle Salvador, Oscar Bravo, Oscar Bravo. O Oscar Bravo, prossiga. Decolou da 17, sentido norte, pro Camaçari, vai manter a 500 pés com 3 a bordo. Vamos, Oscar Bravo. Gente, o sobrevoo será na área de Camaçari? Camaçari, senhor. Gente, atento apenas da área de Camaçari, o Romeu Oscar Bravo, irá manter 500 pés? 500 pés, o sobrevoo é 1500 pés, né? A área controlada. Afirmativo, 1500 pés, o Romeu Oscar Bravo, reporte no sobrevoo. Vai chamar sobrevoo, Romeu Oscar Bravo. Nove 911, chame Recife, 12545, alternado no 2085. 12545, alterna? 1285. Confirme? 12685. 12545, 2085. Oxané 6250, desça para 050. Oxané 6250. American 1198, American 980. 1980, passing 1500. American 980, radar contact departure, level 390, Puka departure. Oceania 6319, no livre acionário, sempre com o 4, na Cruz de Mar e desce para o 060. Alfa, Alfa Delta. Papa Romeu, Alfa, Alfa Delta. Suba para 125 e chame Recife 1251, alternado no 3325, bom voo. Alfa, Alfa Delta, chame Recife 1251, alterna 13325. Papatango, Romeu, Papatango, pronto para cópia. Romeu, Papatango, autorizado Salvador, Salvador, 1000 pés, pista 17, curva direita, corredor Axé, controle 119.8, torre 118.6, transponder 0141. Delta, chame Recife. 1260-1288. Isso para acionamento e táxi, chame torre 118.6. Ah, boa tarde, o meu patrão. É 319 para o táxi, 170 a bordo, 3:50, alterna Galeão. O Sané 6311, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da pista 10, chame torre 118.6, ajuste de altímetro no 017. Pátio Índia 18.6 no 017, 6311, obrigado. Para o 050, 35414. American 980, call Recife 12545 or 12635. Meu Alfa Bravo. altitude que mantém, não recebo no radar agora. Confirma o local do pouso, Romeu Oscar Bravo. 5494 atinge e mantém 050, pode iniciar a descida. O radar parece cruzando o 060, 5414. Ok, no momento agora 5.600 pés. Sim, a gente vai descer via, que é 3.000 pés, o ajuste 17. Em via. Romeu Oscar Bravo. Oscar Bravo, controle. Autorizado o táxi, a porta, ponte, espera até o 97, vamos pra cá. O Xené 6250, complete final, torre 186, bom pouso. 6250. Siga. 0160, posição normal, Vitor de Juliette, nos corredores de Veracruz, reporte ingressando em Interlagos. Xené, 6250, 2090 graus, 08 nós, livre pouso, piscina 0. Livre pouso, 90, 6250. Vitor e Juliette, com pincel B. Trip 5414. Trip 5414, complete final, reduza para aproximação, torre 186, bom pouso. 186, obrigado. Lá de ingresso, a porta alinhada e pronto. Cabeceira no 7, o meu patrão. Salvador, 6301, pode estar a ponto. Autorizado a alinhar e manter a porta na nave próxima à cabeceira. Não é 3 ou não? Após ali, matei a 3. Corno 397, eu tenho um pré-autorizado 360, copia? Pronto, para a cópia? Corno 397, autorizado São Paulo, nível de voo 360. Viel, peso 10. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Em Bridge, intercepta, peso 16. Controle 119.8, torre 118.6. Transponder 5444. 4 no 4, continua a aproximação, a 2 alinhando para decolar, informa que está livre. 5, 4 no 4, informa que está na final de 8 milhas ainda. Ok, Sente, forte terra, 4 no 4. Xanamé 2, escudo 0, solo, a 0, 5, direita, solo, 2.9. Direita, solo, 2.9, vamos. Xanamé 3, 1, 1, 1, 1, 0, grau, 0, 8, 9, solicitado a colar, pista no 0. Autorizado a ingressar na Alfa Juliette, posição 02. Alfa Juliette 02, Gol no 397, desconsidere a rota, a saída será da El, Leda Bridge, em Bridge interceptará o Pesulu 16. Desconsidere a El Pesulu 10. Gol no 397. 1397, cruzamento correto, chame para pushback acionamento. Papa Uniforme Serra Eco Hotel, informe em pátio e pista que deseja decolar. Decolou 4 ou 4? O meu patango decolou 06, controle 119.8. Pronto, para a Copa Papá Uniforme Serra Eco Hotel. Autorizado Vera Cruz, 1.000 pés. Pista 17, curva direita, corredor axé, controle 119.8, torre 118.6, transponder 0122. De papo, descida para 050. Autorizado o Mali, está presente por ele, de papo, descida para 050. Luz, começa a dar. Correto, para saneamento Itácio, chame torre 118.6. Controle Salvador, Xanamé 6301. Xanamé 6301, contato radar na decolagem, chuva para 360, sai da Arbor. 360 Arbor, 6301. Cidade 2000 direto Arbor. Quanto tempo é que dá saída, Xanamé 6301? 1. Imativo, controle 19.8 e 07, o meu patente. Agora controle 198, Romeu Patão. 83, informação mais Copa. 7, o Ciela Eco Hotel, confirma o B. Copa remetida em Veracruz? Negativo. Copa remetida em Valência. Curva direita, saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Elefa, Eco, Lima, Eco, Fox, Alfa. Controle 119.8,